O menino vai levar um rodo. O menino levou um rodo. Ele vai levar outro rodo. Olha o rodo que ele levou.